Quero compartilhar com você, meu irmão, o que Deus tem me revelado no livro de Ezequiel, no capítulo 33. E eu tenho certeza absoluta que será uma bênção na sua vida. Que assim como tem edificado a minha vida em Cristo Jesus, também edificará a tua vida em Cristo Jesus. Diz assim o texto, Ezequiel 33, versículo 1, até o versículo 7. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e ele vir que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta para avisar o povo, então, se alguém ouvir o som da trombeta, mas não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade. Mas o sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Senhor Espírito Santo, mais uma vez eu te peço nesse dia que o Senhor abra, revele a tua palavra com rema, com vida a nós. Queremos ser impactados pela ação poderosa da tua palavra. Abre os nossos olhos. Assim como esse texto, Espírito Santo, tem abençoado minha vida. Assim como o Senhor tem trabalhado em mim através deste texto e desta revelação. Faça na vida do meu irmão que me ouve agora. Para a glória do teu nome. Para a edificação do corpo de Cristo nessa terra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Irmão, nós estamos meditando na palavra. A palavra é o nosso alimento. Se eu e você passarmos um dia, dois dias, três dias, uma semana, um mês, sem meditarmos na palavra, nós vamos morrendo. Se nós queremos vida, nós precisamos nos alimentar da palavra. Não apenas ler a palavra, seguindo lá a escala, o cronograma, mas meditando na palavra, buscando vida na palavra, querendo aprender, pedindo ao Espírito Santo que nos ensine, que nos revele e vivendo a palavra. Se assim o fizermos, nós estaremos gerando vida dentro de nós. Mas se não fizermos isso, nós certamente estaremos caminhando, trilhando um caminho de morte. Talvez não entendamos tão bem isso, mas é mais fácil lembrarmos de Adão e Eva. O diabo disse a Adão e Eva, não, vocês não vão morrer, Deus está mentindo, não tem nada disso. Podem comer do fruto. Eles comeram do fruto. E eles pecaram, e Deus os expulsou do jardim, e provavelmente o diabo os cercou em algum lugar, em algum momento. Não te disse que vocês não morreriam? Vocês estão aí vivos, tá vendo, vocês estão vivos. Nós sabemos que espiritualmente Adão e Eva morreram. Aparentemente ele continuava tudo bem, eles estavam vivos. Assim acontece conosco. Nós passamos uma semana sem meditar na palavra de Deus, aparentemente está tudo bem, mas na verdade nós estamos morrendo espiritualmente. Nós estamos morrendo, nós estamos perdendo vida, nós estamos enfraquecendo espiritualmente. A palavra é alimento. Lá em Hebreus, no capítulo 4, nós lemos claramente que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. A palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é uma água viva, a palavra de Deus é a água viva. Desculpem, a palavra de Deus ela é como um martelo, a palavra de Deus é o próprio Deus. João revela isso no primeiro capítulo. No princípio era o verbo, e o verbo, a palavra era Deus, estava com Deus. A palavra de Deus nos revela que pela sua palavra todas as coisas foram criadas. A palavra é divina. A palavra é uma característica, um elemento divino que Deus colocou em nós porque ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Só o homem tem essa capacidade poderosa de gerar palavras. Tiago nos diz claramente que as palavras da nossa boca geram morte ou geram vida, são poderosas. Através da palavra, Deus criou todas as coisas. A palavra é o próprio Deus. Quando nós anunciamos, quando nós falamos alguma coisa, nós estamos colocando em funcionamento algo tremendo, algo divino, sobrenatural. Uma parte de Deus está em funcionamento, a palavra. Sem a palavra nós morremos. A importância da palavra é tremenda sobre a nossa vida. E quando meditamos na palavra, nós nos alimentamos para a vida. Estamos fazendo isso agora, meu irmão. Estamos meditando na palavra. E você vai entender um pouco mais da profundidade da palavra. Assim como o Espírito Santo me revelou algumas coisas, ele vai tocando o seu coração, ele vai iluminando tua mente e ele vai te revelando. Esta é a ação poderosa do Espírito Santo. O texto diz: veio a mim a palavra do Senhor. Ezequiel revela: veio a mim a palavra do Senhor, o próprio Deus veio sobre mim. A palavra de Deus. É algo tremendo, é algo sobrenatural, é algo extraordinário, é algo que não acontece enquanto assistimos televisão, é algo que vem quando buscamos a Deus. Veio sobre mim a palavra de Deus. A palavra de Deus pode vir sobre tua vida agora, meu irmão. A palavra de Deus pode vir sobre tua família, sobre tua realidade. A palavra de Deus vem sobre nós quando nós a buscamos. O profeta Ezequiel disse: veio a mim a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E ele revela o que a palavra diz, o que o Senhor diz, o que Deus revelou a ele. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo. Deus está dizendo: filho do homem, filho da humanidade, homem, a quem eu entreguei o domínio sobre essa terra, a quem eu criei para dominar sobre todas as coisas, a quem eu coloquei a minha imagem, a minha semelhança, homem, fala aos filhos. Quando eu e você nos levantamos no poder do Espírito Santo e nós começamos a falar com autoridade baseado no que a Bíblia nos ensina, nós então estamos agindo de acordo com o que Deus deseja. Deus quer que todo filho do homem, todo filho da humanidade, fale aos filhos dos homens, fale ao povo. E Deus diz: filho, você vai falar ao povo e você vai lhes dizer: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia. Preste atenção nesse versículo 2, duas palavras importantíssimas: espada e atalaia. O que é a espada? Nós temos aqui um relato histórico. Deus estava usando um homem para avisar ao povo de Israel que o inimigo viria com uma espada, e se eles não estivessem avisados, se eles não estivessem atentos, eles morreriam. Mas a palavra de Deus não é apenas um relato histórico. Um texto não tem apenas uma interpretação, mas um texto, ele é infinitamente revelado. Ele tem infinitas revelações de Deus. Se a palavra é Deus, se Deus é a própria palavra, então um texto, um tio, uma vírgula, uma palavra, por mais que possa parecer insignificante, tem um poder, tem uma ação, tem um significado profundo, tem uma revelação para o crescimento espiritual do corpo de Cristo, inigualável, inimaginável. A palavra é preciosa. E quando Deus diz assim: quando eu fizer vir a palavra, nós estamos buscando a revelação de Deus para hoje. O relato histórico já passou. Nós podemos glorificar ao Senhor pelo relato histórico, mas Deus não colocou esse texto na sua palavra. Deus não permitiu que esse texto chegasse até nós, ou a outras gerações já passadas, ou outras gerações que virão, apenas por um relato histórico, mas para trazer a nós uma revelação para o crescimento de vida. Meu, seu, meu irmão, hoje, agora, nesse momento. E ele diz: quando eu fizer vir a espada. O que é a espada? A espada para mim, para você agora nesse momento, meu irmão. A espada para outros irmãos de outras gerações passadas, de outras gerações que virão à frente. A espada é a palavra de Deus. A espada não é mais a espada do inimigo sendo avisado, porque nós nem temos isso no nosso tempo mais hoje. Nós não temos uma guerra feita de espadas. O inimigo não virá sobre nós aqui no Brasil. O inimigo não virá sobre nós na sua cidade com uma espada. Não é mais o relato histórico. Não é mais um aviso humano, terreno, mas é um aviso espiritual. É uma ministração espiritual. É uma revelação para o meu crescimento espiritual, para o seu crescimento espiritual. Então a espada não é um instrumento mais de morte. A espada é, como diz Hebreus, é a espada de Deus. É a palavra de Deus. Deus está dizendo: quando eu fizer vir a minha palavra, quando eu vier sobre a terra. A espada é a palavra. Há um detalhe curioso que no inglês palavra é word, word, W-O-R-D, e espada em inglês é sword, um S apenas a mais. É fácil de você entender como que espada e palavra é a mesma coisa. A palavra e a espada são a mesma coisa. A espada e a palavra de Deus é a mesma coisa. Deus está dizendo: eu farei vir sobre a terra a minha palavra. Segundo, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia. Atalaia, na tradução no inglês, é watcher. Watcher, o homem cuidadoso, é o homem zeloso. Deus está dizendo, eu vou levantar nessa terra homens zelosos, homens cuidadosos, homens que eu vou colocar sobre a minha igreja, sobre o meu corpo, para zelar, para cuidar, para anunciar, para avisar. Estes homens verão que a espada vem e esses homens se levantarão para anunciar. Então ele diz no versículo 3, e ele vê que a espada vem, o atalaia vê que a espada vem. Vem sobre a terra. E tocar a trombeta, preste atenção nessa expressão, tocar a trombeta. A trombeta aqui no original é shofar. Shofar é um instrumento musical usado pelo judeu, usado pelo hebreu há mais de 5 mil anos. Feito do chifre do carneiro. E ele tem um significado precioso. Abraão, quando levou Isaac para ser imolado no altar, Deus o impediu e Deus colocou como substituto um carneiro. O judeu tem aquela história como uma das histórias, ou talvez a história mais preciosa da sua nação. O início de tudo. Quando Deus decide escolher uma terra, um povo, quando Deus decide escolher uma geração, quando Deus decide escolher uma nação inteira para demonstrar, para manifestar a sua glória. Então ele vem, intervém, e o judeu agora usa o chifre daquele carneiro como um simbolismo, anunciando: Deus interveio sobre nós, Deus manifestou o seu poder sobre nós. E quando o judeu toca aquele shofar, ele manifesta a glória de Deus, ele anuncia a glória de Deus, ele reconhece Deus na sua história. E o shofar é como se fosse uma intervenção de Deus. E na festividade, na celebração, nas festas, nas guerras, está lá o judeu tocando a trombeta, tocando o shofar. Deus está intervindo, Deus está se movendo entre nós, Deus veio sobre nós. É isso que o shofar está dizendo. Tocar a trombeta é anunciar a glória de Deus, tocar a trombeta é ser um instrumento para que a intervenção de Deus esteja no nosso meio. E Deus está dizendo, o watcher, o atalaia, o homem cuidadoso, o zeloso, aquele que vai anunciar, ele vai tocar a trombeta, ele vai tocar o shofar, ele vai anunciar a intervenção divina. Deus está levantando atalaias, meu irmão. Deus está levantando atalaias à sua volta. Deus me levantou como atalaia sobre sua vida agora, nesse momento, enquanto você me ouve. E Deus está dizendo através do atalaia, a espada está vindo, a palavra está vindo. E o atalaia, ele toca a trombeta, ele age como um instrumento de Deus para a manifestação preciosa do seu poder. A sua intervenção vem através do atalaia. A manifestação de Deus é tão poderosa que ele diz assim, o atalaia tocará a trombeta para avisar ao povo. Agora veja bem esse detalhe da palavra ou do verbo avisar. Quando ele avisar, para avisar, no nosso português, que nos limita em muito na interpretação, avisar é usado para muitas coisas. Você avisa a chegada do ônibus, você avisa o horário do almoço, você avisa a morte de alguém. Avisar é usado para tudo. Porém, quando lemos no original, nós entendemos que o avisar colocado aqui é um avisar muito maior do que dar um simples aviso. É clarear, vislumbrar, é deixar o outro atônito, pasmado, vislumbrado. Deus está dizendo que a espada vem. Ele levanta o atalaia, o profeta, o atalaia, watcher, ele anuncia, ele fala, e ele fala tocando o shofar, ele fala no meio da unção de Deus, e você sabe que Deus está operando, Deus está atuando, e ele vem e clareia os teus olhos, ele abre a visão. O Espírito Santo faz com que nos tornemos completamente vislumbrados com tudo o que ele está anunciando. Não é uma ação muito rala, superficial, não é uma emoção momentânea, é algo profundo, é algo tremendo. Deus está dizendo para mim e para você, meu irmão, que a sua palavra está vindo sobre a terra e que ele está levantando homens e mulheres nessa terra para anunciarem, tocarem o shofar. Deus está intervindo no meio do seu povo, Deus está trazendo um avivamento sobre nós, Deus está trazendo a sua palavra sobre nós, Deus está mudando nossa vida, Deus está mudando a história da igreja nessa terra, Deus está fazendo algo nesses últimos dias, meu irmão, e você não pode ficar de fora disso, você não pode deixar de ouvir o atalaia, você não pode deixar de ser um atalaia, de anunciar isso. Deus está se movendo entre nós, meu irmão. Deus está dizendo, o atalaia vai tocar a trombeta, eu me manifestarei com unção, com graça, eu virei, eu vou intervir na história do homem. E eu quero fazer isso, e o meu espírito fará de tal forma que vocês ficarão vislumbrados, terão os olhos abertos, a visão espiritual aberta, ficarão atônitos, pasmados com o que eu estou trazendo sobre a terra. Isso terá um poder, uma ação muito grande sobre tua vida. Meu irmão, nós estamos acostumados com uma vida religiosa cheia de atividades. Nós estamos acostumados com uma vida religiosa cheia de jargões, cheia de métodos, cheio de princípios eclesiásticos, religiosos, métodos, simplesmente métodos humanos. E Deus está dizendo: eu venho com a minha palavra. Nós temos muitos irmãos que vão ao culto, vão à igreja buscar a sua bênção. Nós temos muitos pastores, muitos líderes só vendendo a bênção de Deus. Venha buscar a sua bênção, Deus vai te abençoar, Deus quer isso, você vai ganhar isso, você vai ter isso. Mas Deus está dizendo: eu não quero isso, eu quero a minha palavra sobre o povo. Eu quero o povo crescendo, eu quero o povo sendo edificado. Eu quero você, meu irmão, sendo edificado na palavra. Eu não quero você sendo atraído apenas pelas brincadeiras religiosas, pelas atrações dos bens materiais que a religião pode prometer. Eu quero você na palavra, a palavra sobre você. Eu quero você se alimentando na palavra. A palavra de Deus está vindo sobre a terra e o Atalai está anunciando, e eu quero anunciar isso sobre a tua vida, meu irmão, com poder e graça e com unção, para que a tua vida seja avivada nesta hora no poder do Espírito Santo de Deus. Quando eu fizer vir a minha espada, o homem cuidadoso, o watcher, ele vai anunciar, ele vai tocar o shofar, a minha unção vai estar ali e ele vai avisar o povo. Há três questões preciosíssimas no decorrer desse texto que eu quero agora vislumbrar com você, irmão. Primeiro, um atalaia fala, mas o povo não ouve. O verso 4 diz: então, se alguém ouvir o som da trombeta, alguém está vendo que a manifestação divina vem sobre nós. Preste atenção, irmão, muitos estão vendo e muitos estão dizendo que não é de Deus. Muitos estão vendo algo acontecendo à nossa volta, de Deus, e ao invés de guardarem e se colocarem na presença do Senhor com temor, estão muito apressadamente condenando. O Senhor está falando isso claramente aqui. Então, se alguém ouvir o som da trombeta, o som do shofar, a intervenção de Deus, e não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Na interpretação apenas do relato histórico, meu irmão, talvez isso não se encaixe mais na ministração. Mas como a palavra de Deus vem e vai nos tomar e o sangue será sobre a nossa cabeça? Mas não pense no relato histórico, pense em que a palavra de Deus como espada, ela pode vir também para nos julgar, para nos disciplinar. E o Senhor está dizendo que se alguém ouvir o som do shofar e não se der por avisado, o seu sangue será sobre ele, sobre a sua própria cabeça. Primeira situação, o atalaia fala, mas o povo não ouve, morrerão. E alguém diz assim: não, mas nós não morremos, veja só, está tudo indo muito bem. Morrerão, espiritualmente morrerão, continuarão dirigindo os seus cultos, continuarão, ou melhor, dirigindo as suas reuniões, continuarão frequentando as suas igrejas, continuarão fazendo as suas rezas, as suas orações, lendo os seus textos, continuarão entregando um dinheiro lá na frente, continuarão fazendo muitas coisas religiosas, mas estarão morrendo a cada dia. O Senhor diz: ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Eu desejo que você não seja um desses, irmão. Eu estou ministrando, eu estou me gastando para gravar isso, para que você ouça isto, meu irmão. Eu não desejo que você seja um desses. Eu oro agora ao Senhor para que você não seja este, mas muito pelo contrário, que você veja, ouça o shofar de Deus e seja avisado, vislumbrado. E o Senhor diz no versículo 5: mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Se dá por avisado, Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu não compreendo. Senhor, isso não entra na minha mente, isso não entra nos meus preconceitos, nos meus conceitos, mas Senhor, eu quero estar na tua presença. E Senhor, se é teu, é tua palavra, se é o Senhor que está vindo sobre nós, Pai, eu quero permanecer como um avisado na tua presença. Segunda situação. A primeira situação, o atalaia fala, o povo não ouve, vai morrer. Segunda situação, o atalaia fala e o povo escuta. É o que lemos no final do versículo 5, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Meu irmão, eu estou ministrando a você nesta hora. Eu desejo imensamente que você seja edificado, que você cresça na palavra. Eu não estou preocupado que você tenha um carro novo. Eu não estou preocupado que a religião lhe dê um apartamento novo. Eu não estou preocupado que a tua igreja, o teu pastor, a tua religião te faça acreditar que você vem para ser cabeça e não cauda, então você tem que ter as coisas. Eu não estou falando disso, eu estou falando que você pode ouvir a espada de Deus, pode ouvir o atalaia, ver que a espada vem e receber a espada de Deus, a palavra de Deus sobre você e crescer espiritualmente, entender as coisas de Deus, compreender as coisas da palavra, se aprofundar na palavra de Deus, aquele que se dá por avisado. Senhor, eu estou me declarando avisado. Esta é a segunda situação. Um atalaia fala e o povo escuta, serão salvos. Sim, Senhor, eu permaneço na tua presença e isto me salvará. Terceira situação, o atalaia não fala. O povo morre e o Senhor vai disciplinar o atalaia. Leia comigo no versículo 7. O texto diz assim: a ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. A quem o Senhor está falando isso? De quem o Senhor está falando? Qual o objetivo de Deus em deixar esse texto aqui? Muito maior do que apenas trazer um relato histórico, o Senhor está dizendo: a ti, filho do homem, a ti, Sóstenes, a ti, João, a ti, Maria, Teresa, Rosângela, José, Ricardo, a ti, filho do homem, eu te constituí por atalaia. Mas quem disse que constituiu? Nós podemos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, nós vemos a prova do que está sendo dito aqui. A ti, filho do homem, veja o que o Senhor declarou no capítulo 16 de Marcos, no versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Deus olhou para os discípulos, Deus olhou para o seu povo, Deus olhou para mim, Deus olhou para você, Deus olhou para a igreja, para o corpo de Jesus, por corpo de Cristo na terra, e declarou: eu vos envio, ide e pregai o evangelho. O Senhor está dizendo: eu vos faço um atalaia, eu vos coloco como um watcher, um homem cuidadoso, zeloso, que vai ficar com os olhos fixos em mim, porque na hora em que a palavra descer sobre a terra, você estará atento e você tocará o shofar e você anunciará. Deus está dizendo no versículo 7 do capítulo 33 de Ezequiel: eu te constituí por atalaia. E ele diz a mesma coisa em Marcos 16, 15: ide por todo mundo. Deus disse isso a mim, a você, meu irmão: fale do evangelho, testemunhe do evangelho, fale do que Jesus fez por você, testemunhe para os teus vizinhos, para os teus parentes, não pregue a Bíblia, não queira ser teólogo, não queira convencer ninguém, só fale o que Jesus está fazendo em você. Seja um testemunha, um atalaia. A palavra de Deus está vindo sobre a minha vida e eu estou avisando isso ao povo. A ti, filho do homem, eu te constituí por um atalaia. Eu e você somos atalaias, irmão. E o Senhor diz claramente: No versículo 6, mas se o atalaia vir que vem a espada, está dentro da igreja, está recebendo a ministração de Deus, está me ouvindo agora, ele está vendo que a espada de Deus está vindo sobre a terra, mas ele não avisa. Se ele vir que vem a espada e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Que watcher é este? Que homem zeloso, cuidadoso que é este? Que deixa a espada vir, mas não avisa. Que vê a espada vindo, mas não permite que o shofar seja tocado na sua vida. Ele vai à igreja. Ele vai à missa, ouviu o pastor pregar todas as vezes, porque ele ama a mensagem daquele pastor. Que homem abençoado, meu Deus! Mas não muda de vida, não permite que o Espírito o tome e o use como um shofar por onde anda. Então ele é um atalaia que não avisa. E o Senhor diz claramente: olha, se o atalaia não avisar, eu vou demandar da sua mão o sangue daqueles que morreram. Meu irmão, eu e você somos um atalaia. Você está ouvindo esta mensagem agora porque Deus quer te lembrar isto. Você é um atalaia. Você não pode viver um dia, dois dias, uma semana, uma vida inteira sem testemunhar de Jesus, sem deixar que as pessoas que passam à sua volta entendam que há algo diferente em você. Você precisa ser um atalaia, você precisa anunciar que a espada de Deus está vindo, que a palavra de Deus está vindo sobre a terra, você precisa ser um shofar, uma trombeta em alto e bom som, anunciando a manifestação do poder de Deus, clareando ao povo a manifestação da glória do Senhor. Meu irmão, eu e você não podemos fugir disso. Nós precisamos disso, meu irmão. Nós temos que ouvir esse chamado de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Anuncia o que Jesus está fazendo. Seja um atalaia, seja um watcher, um homem cuidadoso, zeloso. Três situações. Um atalaia fala, o povo não ouve, vai morrer. Se eu e você, como povo, não ouvirmos o atalaia, morreremos. Segunda situação. O atalaia fala e o povo escuta. Se eu e você escutarmos, então teremos nossa vida, nossa alma salvas. Meu irmão, terceira situação, o atalaia. Eu e você, se nós estamos vendo que a palavra vem e não anunciamos, então o Senhor cobrará de nós o sangue daqueles que morrerem. Irmão, isso é muito sério, isso é muito pesado sobre nós. E eu quero que o Espírito Santo, eu peço, eu oro, Espírito Santo, venha sobre nós. Muito mais do que no nosso entendimento, muito mais do que na compreensão da seriedade disso, venha no nosso espírito com essa espada. A tua espada faz separação entre alma e espírito, juntas e medulas. Venha, Senhor. Venha sobre meus irmãos, venha sobre a tua igreja, Senhor, e nos faça entender isso, que o Senhor nos levantou como atalaias, cheios do teu poder, cheios da tua unção, para tocar um shofar, para anunciar, para avisar, para clarear, para deixar os homens à nossa volta vislumbrados, pasmados com a ação poderosa de Deus. Espírito Santo, faça isso através de nós, faça através do meu irmão que está me ouvindo, faça, Espírito Santo. Agora preste atenção, meu irmão, o versículo 7 diz: filho do homem, eu te constituí por um atalaia sobre a casa de Israel, sobre a igreja, sobre o povo. Agora veja a orientação preciosíssima de Deus para mim e para você como atalaias. Pois tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca. Ouvirás a palavra da minha boca. Esta expressão poderá ser chamada de o segredo de tudo isso. Filho do homem, você vai ouvir a palavra da minha boca. Irmão, você pode ouvir a palavra de Deus da boca de outro homem. Você pode ouvir a palavra de Deus assistindo a um vídeo, ouvindo essa fita, este CD. Você pode ouvir a palavra de Deus através daquele pastor que você gosta tanto, daquela missionária que você gosta tanto, mas Deus está falando de algo muito maior. O Espírito Santo vai falar a você diretamente através de alguém, mas ele está revelando algo muito maior, meu irmão. Ele está dizendo: Atalaia, você vai ouvir a palavra da minha própria boca. Isso nos revela, irmão, que é necessário eu e você irmos para a presença de Deus, dobrarmos os nossos joelhos, derramarmos nossa alma no altar e declararmos: Senhor, eu não saio deste lugar enquanto não ouvir a Tua voz. Eu quero a Tua presença, Senhor. Eu preciso da Tua presença, Senhor. Eu quero a Tua voz sobre mim. Eu quero ouvir da Tua boca, Jeová. Eu quero. Senhor, eu preciso de ouvir a Tua voz. Assim é que vem a espada sobre nós, irmão. Não é na alegria do culto ali que você foi na terça-feira, no domingo, e foi embora, meia horinha, uma hora. Não é na hora de correria ali que você reza um Pai Nosso. Não é na hora do almoço que nosso Deus, nosso Pai, nosso amém. Não é, meu irmão. Não é com 2 minutos de joelho. Não é com 2 minutos sentado rapidinho para cumprir o ofício religioso. Meu irmão, é com tempo na presença de Deus. Larga tudo, deixa tudo, fecha a porta. E agora, Senhor, só eu e você, Deus. Só nós dois, Senhor. Quanto tempo for necessário. Não quero sair da Tua presença. Ouço a Tua palavra que diz: não te apresses em sair da minha presença. Senhor, e agora eu quero ouvir e receber da Tua boca. Este é o atalaia que entende a sua missão e declara: Deus, eu quero saber verdadeiramente o que está vindo sobre a terra. Revela-me da Tua própria boca. Deus diz isso no versículo 7. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca. E depois que ouvir da minha boca, e só porque ouviu da minha boca, então tu darás aviso. Em outras palavras, meu irmão, para que eu seja uma trombeta, um chofar, para que as pessoas recebam o som desse chofar e tenham os olhos clareados, estejam vislumbrados, pasmados, abismados, impactados pela palavra de Deus, eu tenho que recebê-la da sua própria boca. Quero repetir, talvez Deus vai falar da boca dele diretamente para você, enquanto você me ouve, enquanto você ouve um outro pastor pregando, enquanto você assiste a um vídeo, o Espírito Santo vem sobre você e te toma, e você sai daquela dimensão, e você já não está mais ouvindo um homem, você já não está mais assistindo alguma coisa, você já não está mais atento àquela atividade física. O Espírito vem sobre você e ele toca a tua alma, ele toca teu espírito, e ele ministra vida sobre você. Então você ouve a palavra da boca dele e você se levanta, meu irmão, como um chofar. E você anuncia, mesmo calado, por onde você passa. A unção de Deus vai e vai anunciando, e o povo vai tendo os olhos abertos, clareados, vão ficando pasmados. E eles então se levantarão avisados: a espada está vindo sobre nós. A palavra de Deus está vindo sobre nós. Irmão querido, não permita que você seja mais um dos que estão encantados com a moda evangélica, com um bom som, com a boa banda, com a estrela que prega maravilhosamente bem, com as atividades religiosas, com as manias de crente. Não seja um acomodado com isso. Não seja um. Meu irmão, se levante nessa hora e diga: Senhor, eu quero a Tua palavra sobre a minha vida de uma forma impactante, que eu vou me levantar como um chofar, Senhor. Lá no trabalho eu serei um chofar, de boca fechada muitas vezes, mas eu serei um chofar, Senhor. Na minha família, dos meus vizinhos. Meu irmão, se levante assim diante de Deus nesta hora. Senhor, eu não posso passar mais uma semana levando a vida religiosa. Não posso, Senhor. Eu quero levar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Eu não quero as atividades, o trabalhismo, o ativismo. Não quero, Senhor, as manias, não quero os clichês, não quero, Senhor, nada do que o homem está acostumado. Eu quero o teu mover fresco sobre a minha vida, me edificando e me levantando como um atalaia, um watcher, um homem que zela pela palavra, zela pela obra do Senhor e anuncia como um shofar. Te desafio a isso, meu irmão. E se você se levantar na presença de Deus, se o Espírito puder te tocar, valeu tudo, valeu o esforço, valeu toda a minha vida, valeu tudo. O Senhor traz sobre a sua igreja muitas palavras. A palavra tem o poder de criar, de gerar vida. A palavra de Deus é inexplicável porque ela é o próprio Deus, ela é infinita. Ela vem sobre mim, ela vem sobre você. E há dois textos muito fortes que eu quero evocar agora. O primeiro deles está em 2 Crônicas 7,14. Se você puder, abra sua Bíblia comigo lá em 2 Crônicas 7,14. Diz assim o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor levanta um outro atalaia. Não sabemos ao certo quem Deus usou para escrever esses dois livros de Crônicas, mas o Senhor usou um atalaia. Ele usou um homem para anunciar isto a mim e a você hoje, neste século, neste ano, nesta hora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aqueles, os cristãos, aqueles que levam o meu nome, que se dizem filhos do Deus Altíssimo, se esse povo, se aquela igreja avivadíssima, cheia de não sei o quê, se aquela igreja poderosíssima, riquíssima, grandona, cheia de atividade, se aquele meu povo, se esse meu povo, aquele irmãozinho que briga por tudo na igreja, aquele santarrão, se este meu povo, aquele frouxo que não quer nada de sério com Deus, que troca Deus por qualquer festinha, por tudo, se esse meu povo que se chama pelo meu nome, se qualquer um deles, se aquele que está me buscando honestamente, se qualquer um deles se humilhar, orar e buscar a minha face, porque se esse povo buscar a minha face, eles vão ouvir da minha própria boca a espada, a palavra. Meu irmão, Deus está anunciando isso a nós. Há um caminho, você está ouvindo essa ministração, mas há um caminho. Se humilhar. Senhor, eu não sou nada, menos que nada, não posso nada. Está diante dos meus olhos o meu pecado, minhas fraquezas, minhas incompetências, meus complexos, meus erros. Senhor, eu sou nada, Senhor. Se humilhar, não só na palavra, mas no procedimento de vida, nas atitudes. Se o meu povo se humilhar e orar, orar. Mas o povo de Deus não ora, o povo de Deus reza muitas vezes. Mas o povo de Deus não ora, o povo de Deus cumpre o rito religioso muitas vezes. Mas se o meu povo usar esta arma, a arma da oração, se o meu povo comungar comigo, se o meu povo conversar comigo no nível da minha palavra, se o meu povo conversar comigo nas regiões espirituais, se o meu povo orar, se o meu povo buscar a minha face, não é 2 minutos, não são 3 minutinhos ali, não é lá no culto durante a semana, é me buscar minha face, em casa, no trabalho, no carro, o tempo todo. Senhor, eu quero o Senhor, Deus, eu quero o Senhor, eu te busco, Senhor, eu largo a televisão, eu largo o meu tempo, eu largo meus lazeres, Senhor, eu largo minhas atividades, Senhor, eu quero te buscar, Senhor, eu quero te buscar, se o meu povo me buscar. Ah, meu irmão, são incontáveis as bênçãos que Deus vai derramando sobre a nossa vida. Eu sararei a sua terra. Eu te abençoarei, eu derramarei sobre vós. Meus irmãos, o que é que você vai fazer? Olha que mensagem bonita, olha que mensagem boa, olha que. Meu irmão, o que é que você vai fazer com a tua vida? O que é que você vai fazer agora, quando terminar de ouvir esta pregação, esta mensagem, este CD? O que é que você vai fazer agora, irmão? O que é que você vai fazer amanhã à noite? O que é que você vai fazer durante o dia? O que é que você vai fazer depois do culto? Será que depois do culto sai de baixo? Será que depois do culto vai para Faustão? Será que depois do culto vai para novela? Meu irmão, larga isso. Ouça o Atalaia. Meu irmão, ouça que a espada está vindo. Meu irmão, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor em todo tempo, fora de tempo. Busque ao Senhor, meu irmão. Substitua essas coisas que não geram nada na tua vida, que só trazem lixo para dentro de você, dentro da tua casa. Substitua esse tempo por um tempo com o Senhor. Busque a face do Senhor. Então você será alguém que se deu por avisado, salvará a sua alma. É interessante, meu irmão, que o Senhor não disse assim: olha, Ezequiel, aquele que ouvir o Atalaia e fizer assim, isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois agir assim. Não, o Senhor não disse nada disso. O Senhor não disse que eu tenho que tomar atitudes, que eu tenho que fazer e acontecer. O Senhor disse assim: somente uma coisa, Ezequiel. Ele tem que se dar por avisado. Senhor, eu não tenho forças. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não compreendo nada. Senhor, eu não sei nada, mas eu me prostro na tua presença. Senhor, eu vou permanecer fiel, vigilante na tua presença, porque eu estou avisado, Senhor. Ah, Senhor, o temor do Senhor está sobre mim. Ah, Senhor, o temor do Senhor está sobre mim, porque é a tua espada, e a tua espada, ela é mais cortante, mais penetrante do que qualquer outra. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Meu irmão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, esse é o desafio para mim e para você. Esta é a trombeta, o chofar do Atalaia nesse momento, para mim e para você. Segundo texto, está em Joel, no capítulo 2, no versículo 28. Abra comigo sua Bíblia lá no livro de Joel. Um profeta usado pelo Senhor. Quero repetir isso aqui, não apenas para um relato histórico, não apenas para um acontecimento naquela época, não apenas para o anúncio àquele povo naquele tempo sobre algumas coisas que viriam sobre a terra deles, mas muito mais do que isso, meu irmão, Deus usou esse homem para trazer a nós, a cada geração, até a nossa geração de hoje, uma revelação para uma mudança de vida, para um procedimento, para um crescimento espiritual. E o Senhor diz assim no capítulo 2, versículo 28: e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Preste atenção, povo. Preste atenção, Joel. A minha espada está vindo e ela virá assim. Depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quando lemos o texto que antecede a esses versículos, nós vamos descobrindo pela revelação divina que o que Joel revela em relação a Israel naquele tempo, 800 anos antes de Cristo, é o mesmo que está acontecendo na nossa terra hoje, hoje, hoje. Meu irmão, e depois disso, ele diz, depois de tudo isso que está acontecendo na terra, depois de tudo isso que eu estou fazendo, depois de tudo isso que eu estou ministrando ao meu povo, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Deus está revelando que o Senhor vai trazendo sobre a terra nesses últimos dias um avivamento. Um avivamento. Não há dúvida, irmão, Deus está trazendo um avivamento. Por onde eu tenho viajado nesse Brasil, por onde eu tenho viajado fora do Brasil, eu estou vendo Deus trazendo um avivamento, e o avivamento do Senhor tem como marca principal o quebrantamento, o arrependimento, confissão de pecados, e nós estamos vendo isso acontecendo em todos os cantos dessa terra. Algumas pessoas estão preocupadas em combater o avivamento e não se preocuparam em conhecer a vida ou a história daqueles que foram impactados pelo avivamento. O que mudou, o que transformou, o que foi alterado na realidade de vida. Ao invés de você preocupar se o avivamento é certo, se não é, se é de Deus, se não é de Deus, olhe para as vidas que estão sendo transformadas. Veja famílias sendo restauradas, veja vidas sendo tocadas pelo poder de Deus, curadas, libertas do pecado, da prostituição, das coisas impuras dessa vida. Veja isso, meu irmão. Homens, pastores, presbíteros, líderes, homens se rendendo a Jesus, confessando suas vidas, tomando uma postura nova de vida. Isso é avivamento, meu irmão. Pouco me importa o que está acontecendo, pouco me importa se você caiu, se você riu, pouco me importa se você pulou, pouco me importa o que você faz, me importa é que a tua vida seja transformada para valer. E que você se levante como um atalaia que toca shofar, meu irmão. Porque o Senhor diz, eu derramarei um avivamento, eu derramarei o meu espírito de tal forma que vocês nunca viram, não vão compreender, mas eu farei. Porque a minha palavra está vindo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Deus está dizendo de conversão no meio do povo. Deus está dizendo de confissão. Deus está dizendo de mudança de vida, mudança de direção, direção certa. E Deus está dizendo de uma ação espiritual, fruto de tudo isso. Profetizarão. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A seguir ele diz, os vossos velhos terão sonhos. Meu irmão, a igreja, infelizmente, está cheia de velhos. E eu te digo o que é um velho. Eu me lembro de há um tempo atrás que um pastor mais velho me disse assim, não, Sóstens, você é muito novo ainda, cheio de sonhos, cheio de ilusões. Na igreja de Deus não é assim, não acontece assim. Você vai crescer, você vai aprender, você vai ver. E um dia eu estava cansado de algumas coisas e eu comecei a pensar, talvez eu tenha que deixar isso para lá mesmo, não tem jeito de mudar. E eu comecei a assimilar aquilo. E o Espírito Santo falou comigo, você está ficando velho. Você está deixando de ver como eu vejo, você está perdendo a visão. Você não sonha mais, você está ficando cansado da obra de Deus, então você está ficando velho. O Senhor diz que no dia em que Ele começar a derramar o Espírito Santo sobre nós, os velhos terão sonhos. Eu não me importo com a idade que eu tenho, não me importo o tanto que eu já andei nessa vida cristã, não importo o tanto que eu já vi, eu creio, eu vejo Deus operando, Deus fazendo, Deus está fazendo, Deus está operando. Essa é a visão do velho tocado pelo Espírito Santo, essa é a visão do velho incendiado pelo poder de Deus, essa é a visão do velho cheio do Espírito Santo, com visões de Deus, com sonhos de Deus. Eu sonho que Deus vai fazer isso, eu sonho que Deus pode isso, Deus pode consertar isso, Deus pode tratar isso, Deus pode mudar isso, Deus pode vir sobre nós, aleluia! Há muitos velhos na igreja, há muitos velhos cansados demais para crerem em um mover, um algo novo, fresco do Espírito Santo de Deus sobre nós. Velhos. É preferível ficar na rotina, chinelinho no pé, pijama e touca na cabeça. Tudo bem, deixa quieto assim mesmo, que tá bom assim. A igreja é assim há anos, deixa assim, eu não gosto que muda. Velho! O Senhor está derramando algo sobre nós e o Senhor quer dar aos velhos um sonho, sonhos, sonhos. Eu sonho com a obra de Deus assim, eu sonho com aquela família, eu sonho com aquela vida, eu sonho com a manifestação de Deus, o poder de Deus sobre nós, eu sonho com um avivamento sobre a nossa terra, um avivamento sobre a nação, um avivamento sobre a denominação, sobre seja lá quem for, eu sonho. O texto continua dizendo, os vossos jovens terão visões. Meu irmão, eu tenho hoje, no ano de 2000, 34 anos. Quando eu tinha 25 anos, 24, há 10 anos atrás, envolvido em tantas atividades comerciais, empresariais, me cansei de muitas delas, porque fracassei em muitas. Cansei do fracasso, do erro, do prejuízo, cansei. E eu fui entendendo que em algumas coisas Eu já não era mais jovem. O jovem não pensa. O jovem, antes de pensar, ele age, depois ele pensa. O jovem assim é na força, é na intrepidez. E isso é positivo, meu irmão. Só que colocado no lugar certo. O jovem, ele tem as atitudes, ele tem o atrevimento, a coragem, mas ele não tem a visão. Ele não sabe ainda. E muitas vezes dá certo, porque o atrevimento dele o conduz para um caminho correto e ele prospera. Mas muitas vezes dá errado. O atrevimento dá errado e ele bate com sua cabeça em algum lugar muito duro e o machuca. E aquilo fica para sempre marcado e ele não quer mais entrar por aquele caminho. E ele já não tem mais a intrepidez e o tempo vai passando, os anos vão chegando e ele já não tem mais aquela velocidade, ele já não tem mais aquela coragem, porque ele sabe que pode bater no poste, ele pode se dar mal, ele pode errar, ele pode se machucar. Então ele começa a perder a força e vira um velho. O Senhor está dizendo que eu vou dar aos velhos sonhos. Agora que eles têm a experiência, eu vou colocar neles sonhos para que eles tenham a intrepidez dos jovens. E Deus está dizendo aos jovens que não têm a visão, têm a força, querem fazer, mas não sabem como. Como? Erram muito. A eles eu vou dar visões, eu vou mostrar o caminho certo, eu vou revelar a ele a minha palavra, a eles a minha palavra. Eu vou dar a eles a visão correta. E junto com a intrepidez do jovem, a força do jovem, a coragem do jovem, eles trabalharão na minha obra e eles serão como soldados valentes, atuando poderosamente nas regiões espirituais, vencendo o inimigo, povoando o céu, resgatando vidas do inferno, trabalhando na força, no poder, na unção de Deus. Irmão, essa é a palavra de Deus. Um shofar está sendo tocado. Joel está tocando um shofar para nós hoje no ano de 2000. O Senhor diz até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. O Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre todos, sobre todos, em todo canto, irmão. Nós evangélicos, muitas vezes achamos que Deus é o Deus só dos evangélicos. Meu irmão, Deus é Deus de todos, do evangélico, do católico, do ateu, do espírita. Deus é Deus de todos, ele é o único Deus e não existe outro Deus. Se o espírita o reconhece, se o católico o reconhece, se o ateu o reconhece, isso não é problema, mas ele é Deus. E estes já foram comprados pelo sangue de Jesus, então pertencem a Deus. Portanto, Deus é Deus de todos. Salvou a todos. A operação de Deus é para todos. O mover de Deus é em todo canto, sobre todos. Meu irmão, sobre todos. Eu não estou dizendo que o que acontece lá dentro do Centro Espírita é o mover do Espírito Santo. Mas eu estou dizendo que sobre o Espírito Santo pode vir impactante, forte, tremendo, poderoso e transformar vidas. Lá na Igreja Católica, no homem, naquela mulher que estão sinceramente buscando a Deus, só há um Deus. O Espírito Santo vem sobre ele e o revela Jesus. Isso é o que Deus está dizendo através de Joel. Eu derramarei até sobre os servos e as servas o meu Espírito. E todo aquele que clamar, que invocar o nome do Senhor será salvo. Qualquer um que invocar o nome do Senhor, Deus socorre-me, salva-me, será salvo. Filho, preste atenção, filho. Eu não estou esperando que as pessoas entrem lá na sua igreja, naquele endereço, e levantem a mão lá na sua igreja. Eu estou dizendo que todo aquele que clamar lá no canto, lá na casa, na hora da morte, um segundo antes, lá na cruz, qualquer um que clamar em qualquer lugar, lá no prostíbulo, lá no presídio, em qualquer lugar, ele será atendido. Eu o salvarei. Meu propósito é que todos venham a ser salvos, filho. Por isso eu entreguei o meu filho. Por isso o seu sangue foi vertido por todos. Irmão, nós temos que andar crendo nisso. Você vai olhando para o teu vizinho e vai dizer, você vai ser de Jesus, porque você já foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Você vai se render ao Senhor e você vai testemunhando o poder de Jesus. Uma hora ele vai se lembrar do que você testemunhou. Lá no acidente, talvez já com a morte física, talvez com os últimos pensamentos, no último segundo, ele vai se lembrar, há um Deus, o meu vizinho falou de um Deus, de Jesus, salva-me, Senhor. E ele será salvo, irmão. Se não fosse assim, Deus não salvaria o ladrão nos últimos instantes de vida, lá naquela cruz. Creia nisso, meu irmão. Por isso, se levante como um atalaia e comece a anunciar a palavra. Comece a anunciar a palavra. Anuncie a palavra. A tempo e a fora de tempo, anuncie a palavra. O Senhor está vindo sobre nós com um avivamento. No monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Haverá livramento. Total libertação para qualquer um. Deus está trazendo sobre a igreja libertação da religiosidade, libertação dos costumes, libertação da mania, dos clichês, libertação do autoritarismo humano, da manipulação humana, libertação de tudo e apenas um dominando, o Espírito Santo agindo com poder e graça. Eu quero isso para a tua vida, irmão. Quero primeiro que você seja alguém que ouve o atalaia e se dá por avisado. Diga: Senhor, eu quero ser agora, amanhã, em todo tempo, alguém atento ao atalaia, atento à voz do teu Espírito Santo. Mais do que isso, alguém que busca ouvir da tua própria boca, Senhor. Eu quero me levantar como um shofar e anunciar a tua palavra com tanta unção, tanto poder, sendo a intervenção do Senhor na história de alguém, na vida de alguém, em alguma família, de uma forma tão poderosa que eles tenham os olhos abertos, clareados, vislumbrados para as tuas coisas. Senhor, eu quero ser esse atalaia. Não quero apenas ouvir o atalaia e me dar por avisado, mas eu quero ser esse atalaia. Ir por todo mundo e pregar o teu evangelho. Pai, nesta hora venha com teu poder sobre nós. Onde há necessidade de cura, libertação, que o Senhor venha, Espírito Santo. Senhor Deus, sobre esse meu irmão querido que está ouvindo esta mensagem, sobre a sua família, edifica o teu corpo. Faça-nos crescer na tua palavra, porque a tua palavra é tudo, a tua espada é tudo. E a tua espada nos transforma em watcher, homens zelosos, cuidadosos, atalaias. Faça isso conosco, para a glória do teu nome. Manifesta os teus frutos em nós. Manifesta os teus frutos na vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está me ouvindo. Para a glória do teu nome. Amém, Jesus.